Até 15 de março tem que se fazer a faixa dos 50 metros à volta das casas isoladas. E esta limpeza prende-se com a limpeza de matos e silvas, que à partida em Oliveira do Hospital não existem de momento porque ardeu tudo. Têm que ser removidas as árvores que estão a menos de 5 metros da casa isolada, e quando falamos em árvores, falamos de árvores florestais. Não estamos a falar das fruteiras ou das árvores de jardim, é só as árvores florestais. A partir destes 5 metros, no raio dos 50 metros à volta da casa, se existirem pinheiros bravos ou eucaliptos, tem que se deixar uma distância de 10 metros entre a copa das árvores. Se falarmos noutras espécies florestais, esta distância é de 4 metros. Depois, até 30 de abril, há a obrigatoriedade de fazer estas mesmas faixas à volta dos aglomerados populacionais, das aldeias, e é uma faixa de 100 metros, em que as regras são iguais às faixas dos 50 metros nos edifícios isolados. E também até 30 de abril tem que se fazer a limpeza das faixas dos 10 metros das estradas municipais. Há também uma obrigatoriedade na lei em que os proprietários têm que remover as árvores ardidas junto às estradas numa faixa de 25 metros. E percebemos porquê, porque no caso de árvores adultas elas vão se deteriorando e poderão mais facilmente cair e provocar algum acidente. Por isso, aquilo que as pessoas têm que fazer não é tanto para os matos, porque eles não existem, e aqui neste caso é remover as árvores queimadas e aquelas que estiverem verdes, desde que cumpram estas distâncias dos 5 metros à casa, e depois entre elas as distâncias dos 4 metros ou dos 10 metros, como eu referi anteriormente, as verdes é deixá-las ficar porque servem de semente para haver novas árvores. Já entramos no mês de março, qual é que é a vossa percepção? As pessoas estão preocupadas, estão no terreno já a fazer esses trabalhos, ainda que Oliveira do Hospital, portanto, no que toca aos matos, não é tão necessário, uma vez que ardeu tudo, como referiu, mas as pessoas estão sensibilizadas, estão preocupadas e querem resolver estas questões? As pessoas estão preocupadas e estão um pouco alarmadas, porque nós sofremos todos com os incêndios de 15 de outubro e estão um pouco alarmadas também porque a informação que tem chegado através da campanha que o Ministério da Administração Interna lançou, que a data de 15 de março é para resolver todas as situações, e depois também não há empresas suficientes para estas áreas tão grandes. Aquilo que se discutia numa reunião em que estive em Coimbra na CCDR na passada quarta-feira era precisamente isto. Os preços aumentaram bastante, dispararam, falavam inclusivamente que passaram de 1000 euros por hectare para 2000 euros, que haverá empresas de Espanha que já estão a vir trabalhar para Portugal, mas o nosso maior problema aqui no Conselho de Oliveira do Hospital é saber o que fazer à madeira queimada, porque os preços ainda não estão, não é preços controlados. Esta área ardeu toda, são 22 mil hectares de área ardida, e tem havido alguma dificuldade em as pessoas reconduzirem estas árvores todas.